Azul 4235, descida para 2000 pés, o ajuste permanente, reporte estabilizado, localizado. 2000 reportará Azul. Boa noite, 3698, a sua identificação chega na Mari, desça para o 050. Então, 050 na Mari, 3698. Salvador, uma boa noite, eu vou no 604, informação Alfa, autorização Fortaleza no nível 410. Gente, agora de coordenação nível 410, gol no 604. É, seria a saída prevista, subida? Afirma, eu tenho já pré-aprovado 370 e a saída Momo Transição Froti, aguarde, gol no 604. Ok, aceita o 370. Via Pêndulo 19, decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5565, controle 1220, decimal 80. Estamos autorizados para Fortaleza no nível 370. A Pêndulo 19 a rota, então decola da 10, curva esquerda na Momo Froti. Transponder 5565, controle 1208, gol no 604. Bom, no 604, gotejamento correto, chame pronto. Vamos lá. Localizador, 4235. Porta 235, estamos em torre 8.95. 895, grato. Salvador, boa noite, Azul 4235, final de 7 milhas, reportará com o trem baixo e travado. Gente, Azul 4235, livre pouso no zero, vento no 20 graus, no 09. Livre pouso 4235. Azul 4235, agora trem baixo travado. Gente, Azul 4235. Essa é 6313, aguarde coordenação nível 340. Azul 4235, solo 29, táxi via Alfa, Kilo, posição 05, pátio 3. Alfa, Kilo, 05, para o pátio 3, Azul 4235. Permanece na circuito? Afirmo. Oxalé 63, 13, copia. A livre da edição de altitude, mas... Perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, intercepta Upper Zulu 16, após conforme rota do plano. transponder 5572, controle 1208, Xané 6313. Cotejamento correto, chamei pronto. Jan 3398, autorizador ILSX-REI, reporte localizador. Livre ILSX-REI, 3398. Rio Azul 435, aguarda o sinalizador aqui na posição 343. É a posição 05, Azul 4235. Ah, sim, ok, agora já vi, ele é a posição 05, obrigado. localizador, TAM 3398. TAM 3398, chame torre, 1-8, decimal 95. 1895, 3398. 313, me pressionar, chame táxi, portão 04. Torre Salvador, boa noite, TAM 3398, 2 milhas do Índia Serra, baixa droga. Boa noite, TAM 3398, livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, 3398. Contato radar na posição ponte, voo e bom para a estreia da bom, reporte no ideal para a descida. Ponte, voo bom, reportando no ideal. Solo 41, no direita, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Direita, Alfa Juliette, 04, 3398. Para o táxi, horas e 50 até no Galeão. Houston é 6313, Indiano, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 017. Ponto de espera, chama pronto, Houston é 6313.